2535, decolado Azul 7, controle 119 desse momento. 198, obrigado, bom trabalho, Azul 2535. Autorizado, viu o pouso Luna 0, tempo base, pouso Luna meio conforme. Decola a pista no 0, curva A. Direita no perfil da TAL, lida, ótima. 5454, transponder, controle 1219 desse modo 0. Afirmativo 3603, rota do plano de voo, de ponta aberta, rua direita da EL, leia da morte. Zuluno 0 por baixo, Zuluno 6, 5454, 198. Correto, chamou pronto na, no pátio 3, para chegar ao estacionamento. Espera, chamou no 221. Chegamos a 251, pronto para cópia. Estou no Guarulhos, Guarulhos, nível de voo 360, via o Pozolão na zero. Decola pista na zero, curva à direita, perfil da L, linha ótima. 5453, o transponder, controle, 119, decimal 80. Show frontal 5. 5 autorizado, chame táxi. Azul 2535, chame Recife na sequência 125, décima 1, na perna 128, décima 1, 35. Ok, 251 e 283, confere? Secundária 12835. 35, muito obrigado, tenha todos aí um bom dia. Pushback acionamento TAM 3601 no portão 612. 3601 no 612, autorizado, chame táxi. Chamar a táxi TAM 3601. Bom dia, TAM 3399, informação Golf, atualização Guarulhos. 3399, bom dia, Golf, confere. 340 Guarulhos, aguarde, copa, prepare a dela. Guardando aí, obrigado. Pátio 1 no Índia, ponto de espera 1895-1012, boa viagem, 6251. Salvador, bom dia, Xené 62 segundo, ponta de férias, Salvador 0, pronto. Xené 62 segundo, autorizado Enéas, colapso turno 0, vento 120 graus, 9 graus. Segundo, decolar luz 3-1, controle 1-1-9-8.